Sem ter que sofrer, sem ter que chorar, sem ter que querer, sem ter que se dar. Sofrer, mas tem que chorar, mas tem que querer pra poder amar. Tempo de dor, o tempo de paz, não faz nem desfaz. Poder amar. Ah, mundo enganador, paz não quer mais dizer amor. Tem que querer pra poder amar. Tempo de amor é tempo de dor, o tempo de paz não faz nem desfaz. De um amor a mais.